Seja assim como és, eu te amarei sempre mais. Chega o dia que a gente entende que o amor teve um ponto final. O Natal já chegou de repente, sem presente nenhum para dar. Nosso sonho feliz que se foi a brincar como duas crianças e querer um brinquedo, esperanças. Tudo foi, já passou. Mas eu quero Natal novamente, tudo festa e alegria geral, com você ao meu lado presente, o meu sonho, o meu mundo ideal. Meu presente será como sempre eu queria e sonhava, afinal, o presente é você, meu Natal. Nosso sonho feliz que se foi a brincar como duas crianças e querer um brinquedo, esperanças. Tudo foi, já passou. Mas eu quero um Natal novamente, tudo festa e alegria geral, com você ao meu lado presente, o meu sonho, meu mundo ideal. Meu presente será como sempre eu queria e sonhava, afinal, o presente é você.